chegamos ao penúltimo episódio de Agrético, episódio 9, Um Mundo Cor-de-Rosa. Retsuko começa a ver um mundo cor-de-rosa devido à paixão que sente por Resasuke. Ana, dona Ana, a senhora já viu um mundo cor-de-rosa? Olha, eu vou falar sério, eu acho que a última vez que eu vi tanto cor-de-rosa junto foi em desenhos da Barbie. Eu já vi muito cor-de-rosa, sabe aonde? No episódio que a Pantera cor-de-rosa tá pintando de rosa uma casa, enquanto que o Espetor Clouseau tá tentando pintar de azul. Sim. E os dois ficam brigando com as cores. Sim, mas aí pelo menos tinha azul pra contrastar. Aqui você não vê outra cor. Tá tudo rosa. Né? Tudo rosa e com coraçõezinho. Sim, coraçõezinhos flutuantes e borbulhantes. É o amor que mora na minha cabeça, me deixa assim. Ai, meu Deus. Aí, tal como no dia do karaokê, a Retsuko também teve um coma alcoólico por causa do encontro às cegas, e foi a Fênico que contou pra ela que quem cuidou dela e levou ela pra casa foi o príncipe egoísta. Uma salva de palmas, então, para ele. Olha, muito bem. Né? Chega Tsubone e entrega uma pilha de documentos para Retsuko para que ela leve ao departamento de vendas e também um recado para o Resasuke parar de ser trouxa e parar de estragar os recibos que ele entrega. No caminho para o setor de vendas, a Retsuko pega um café de lata igual dos que o Resasuke bebe para levar como agradecimento para o Resasuke. O Raida, ciumento do jeito que é, né? Fazer o quê? Ele pergunta pra ela por que que ela pegou café de lata, se ela nunca tomou café de lata, e ela desconversa. Não, não é por nada não, só tô a fim de experimentar, e vai pro setor de vendas. No que ela chega lá, ela encontra o Resasuke. O que que ela faz nesse momento, dona Ana? Ah, fica toda boba, né? Segura, com aquela coisinha assim, bem fofa, bem menininha, apaixonada, não sabe onde enfiar a cara. Acaba lembrando do lenço, devolve o lenço, agradece pela ajuda na noite anterior. Você tá vendo de novo coraçõezinhos borbulhando ao redor dela, né? E tu vê de novo a cara de pamonha virar cara de galã no Resasuke, né? Pois é, aquela cara de pamonha, aqueles olhinhos bolinha, aquela cara assim de paisagem do Resasuke. Fica uma cara galante, né? Um cara de príncipe, vai. De príncipe egoísta. Mas aí, pior de tudo é que começa a soar sinos nupciais na cabeça da Retsuko e ela começa a ver literalmente o mundo todo de novo de cor de rosa e ela começa a fazer tudo com alegria, satisfação. O chefe porcão dá uma ordem pra ela: sim senhor, tá aqui chefe. A Tsubone bota documento e documento em cima dela, ela: obrigado dona Tsubone, tal coisa. Ela faz as tarefas com felicidade e tal, e chega ao ponto de no karaokê ela não quer mais cantar porque ela está feliz. Né? Ela tá lá, felizona, tal coisa, e ela mostra a foto no celular dela, do Resasuke, tal coisa. A Gori e a Washimi, num primeiro momento, acham ele, olha, que legal, tá? Mas quando a Retsuko vai pro banheiro, o que que elas fazem? Tem cara de pamonha, né? Tem cara de pamonha, tem cara de muita pamonha. Elas não se enganam, cara, elas sabem da história, elas sabem... Que tipo de... Ah, parece aqueles garotos que não tem juízo na cabeça. Menina, era isso mesmo que eu ia falar. Olha só que coisa. Elas já captaram tudo. Corta esse papo e o Manemaru, o Puma, amigo do Resasuke, fala pra ele que depois de trocentas latas na mesa dele, ele devia tomar vergonha na porra da cara e chamar a Retsuko pra sair, né? O Resasuke encontra a Retsuko no trem, começa a nadar em torno das pessoas, aquele baço pra cá, baço pra lá, pra poder chegar na Retsuko, pergunta: você quer sair comigo? Ah, quero, quero sim. Aí ele volta, sem falar mais nada. Depois ele no zap zap, ele combina os detalhes com a ajuda do Manemaru, que se fosse por ele, ele só encontrava a garota lá dentro do parque, o que não é normal na cultura japonesa. Na cultura japonesa, o garoto que quer encontrar a garota encontra no trem, pra do trem eles irem pro local que eles querem, que no caso é o parque de diversões. E aí, agora, Ana, eu vou deixar deixar contigo. Descreva Retsuko e Resasuke no parque de diversões. Olha, a melhor descrição para esses dois, ou pelo menos para a reação da Retsuko, é uma reação Disney. Ela começa a... Porra, muito! Ela começa a cantar, ela começa a praticamente flutuar no ar e na cabeça dela ele tá cantando junto. Uma linda canção de amor. Olha, eu cheguei a pensar naquele filme com a Amy Adams. No Encantada. É, a própria. Olha, só faltou ela falar assim, como ela sabe que ama. Faltou muito pouco pra entrar assim e virar uma princesa Disney. Tanto amor que tava borbulhando naquela panda. Ah, mas eu gostei. Você é o príncipe egoísta, você é a princesa do metal. Só que em japonês, então não cabe na letra com a melodia. Cara, assiste. Na hora de pegar o parque, presta atenção na música, que é muito kawaii, cara. Esse é com certeza absoluto o momento mais kawaii que tem nesse desenho. Em todos os episódios, cara, é muito kawaii esse desenho. Porque eles conseguem falar que o encontro foi regado a bebida e goró e ainda assim parece bonitinho. É, mas a gente já sente aí que tem algo estranho. Porque ela tá naquele clima todo de borbulhas de amor. Os dois acabam se afastando um instante. Não sei se ele diz que ia ao banheiro ou algo assim. Ele tá usando a desculpa pra ligar pro amigo dele, o Manemaru. Fala assim, ó, tô aqui com ela. Sim, ó, eu fiz isso, tá, eu fiz aquilo. O que mais que eu tenho que fazer? Não, você tem que ser macho, você tem que ser isso, você tem aquilo. Quer dizer, ele tá totalmente sem personalidade. Ele tá fazendo o que os outros mandam. Pra agradar o amigo, ele tá fazendo A, B, C. Ah, tem que ser macho, então eu tenho que ser, sei lá, meio frio, meio distante. E nisso ele não percebe que a Retsuko tá cansadinha. Ela, na verdade, botou... Eu conheço isso. Você não quer ir pra uma bem bonita. Você pega aquele teu sapato novo, aquele sapato que você não usou muito. E quando você menos percebe, você já tá com o calcanhar pegando fogo. Uma bolha gigante ali atrás. Homens, vocês não sabem que vocês são felizes de ir pra tênis de tudo quanto é lugar. Homens não sabem que vocês são felizes. Não. Homens não sabem que vocês são felizes ou ficar mal, tá? Experimenta usar um sapato social novo pra ver se teu calcanhar não fica em carne viva também, dona Ana. Nós, homens, sabemos sim o que é um sapato novo comendo o calcanhar da gente, tá? Desculpa aí, tá? Tá certo, perdoe. Não, tá certo. Eu tinha esquecido do lance do sapato. É que eu tô tão acostumada hoje a... Tá achando que é bonito? Tudo bem que as sandálias da mulher machucam mais porque tem a porra do salto também. Mas não se diga que vocês homens são felizes, não, porque isso é desmerecer a raça. Tá, eu peço perdão. E tenho dito. Só justifico porque na minha convivência normal eu vejo tanto homens usando somente tênis, que é algo muito mais confortável, que eu esqueci do bendito sapato social, mas né, ele realmente pode ser cruel também. Então quem já passou pela experiência, né, de botar um sapato novo e ficar com o tornozelo em carne viva, já sabe o que a pobre da Retsuko estava passando. E ela começa a jogar um verde, né? E aí o que o Ashimi e Gori têm a falar sobre isso? Elas percebem, né? Primeiro que elas se reencontram no karaokê e a Retsuko tá espirrando, porque eles ficaram passeando até tarde, o tempo esfriou e ele não deu o casaco dele pra ela, né? Porque é o macho, é o frio. Ele tava ignorando que ela tava com dor nos tornozelos, que ela tava mancando um pouquinho, ignorou que ela tava com frio, deixou a coisa rolar e isso acabou deixando a pobre Retsuko resfriadinha, com os pezinhos lá terríveis. Ah, já ficou na cara da Washimi e da Gori que este cara não é bom pra nossa menina. Aí o que que acontece? Ela tá apaixonadona, diz que está feliz, que não tem mais problema nenhum, que a Gori e a Washimi quiseram que ela cantasse o death metal pra extravasar as frustrações, mas ela disse que ela não estava frustrada com nada, e isso fez com que a Washimi e a Gori ficassem totalmente no porra. Ah, que merda, que chato, queimou o clima. E infelizmente é desse jeito que acaba o episódio 9.